duda fugaz e não tem nada a ver. Curtindo sempre a mesma estação, sempre inverno, nunca é verão. Posso até apostar que você é assim, mas isso é tão normal. Condição de viver é assim. Quem se impressa só no amor. Mas apesar de tudo isso, solucionar não é difícil assim. Se abrir todo o seu coração pra Jesus, com uma oração, saberás que viver é assim. Jesus em você. É assim. Mas isso é tão normal. Condição de viver é assim. Quem sempre está só. Saberás que viver é assim. Jesus em você. É assim. Mas isso é tão normal. Condição de viver é assim. Quem sempre